Oi. Não. Ixi. Ei, trovão, caia pra cima pra quebrar vocês. Ixi. Só as meninas, viu? Rapaziada, vamos mandar aí um proibidãozinho aí, um proibidão. Proibidão versão bandeirão. Oi, o Volt. Jackson, sangue bom. Tá tranquilo. Oi. Vamos lá. Não, rapaziada, quem já ouviu escutar aí que um bandeirão da torcida aí sumiu? Quem foi que escutou aí, por favor? Tá bom? Então vamos cantar essa músicazinha aí. Versão bandeirão. Ó, vai ser assim, ó. Maurição ficou bolado e fez uma reunião. Quero todo mundo armado pra roubar o bandeirão. Escorando o judia de oitão e de G3. Só entrar e buscar o bandeirão da Tupi Gay. Quando chegar lá na sede, não precisa nem pensar. É só pegar o isqueiro, rasgar e depois queimar. Se Aramor é preto e branco, todo mundo reconhece. Quem tomou teu bandeirão foi a maior do Nordeste. Vou tomar mais uma vez. Se pegar mais um lencinho, vou buscar seu Tufi Gay. E vou tomar mais uma vez. Se pegar mais um lencinho, eu vou buscar seu Tufi Gay. Júnior P. Foi ele ali que deu o bonde. Então, lá. Quem? É o quê? Amanhã todo mundo aí. Cadinho, segura aí. Pra encerrar. Quem vai amanhã? Quem vai amanhã ver ser campeão? Quem é que vai ser? Amanhã? Então vem todo mundo pra cá. Pra gente cantar a comemoração dos 10 anos. Todo mundo vai sair o mais alto do CD todinho, tá bom? Ele já vai morrer, irmão.